Globo FM. Para quem gosta de música, sua melhor opção em FM. Globo FM. 8h46, David Sambor. 8h57 na Globo. David Sanborn, Until of Curtain. Such as Do Nothing Come Between Us. Diane Shore. Conferindo a hora, 9:06. Bom dia. From too much talk to silent touches. Sweet touches. We turned our hearts to Just Fooling Myself, também Love Dance, no Double Moment Club FM, 9:14. Chuck Mangione. Thank you. Thank you. and in Hell. Thank you. Simply Red, More, You've Got It. So bright is growing dim. Global Robert Plant. Também teve para você David Gilmour, Near the End. Para quem gosta de música, sua melhor opção em FM. Globo FM. Para quem gosta de música, sua melhor opção em FM.